A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa leitura bíblica. Hoje, trabalhando, tendo em vista o livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Mas antes, nós faremos uma leitura devocional que nos foi enviada ontem, na verdade, e nós vamos ler hoje. Texto que diz: o Evangelho será pregado. O texto foi enviado pelo pastor Paulo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus declara que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Com essa afirmação, ele amplia a visão dos discípulos, além de Israel, mostrando que a boa nova é universal, destinada a cada povo, cultura e língua. O verbo pregar aqui não significa apenas transmitir informações, mas proclamar com vida, com voz e com testemunho a própria pessoa de Cristo. Ou seja, irmãos, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa promessa é também um chamado à igreja. Não pode viver acomodada, mas enviada. O evangelho não se esgota em sermões ou templos. Ele alcança vizinhos, cidades e povos distantes. Onde houver etnias, ainda sem ouvir, permanece um campo aberto para a missão. O fim, portanto, não deve gerar medo, mas esperança. Ele será o coroamento de uma tarefa cumprida com fidelidade, levar a todos o anúncio de que Jesus é o Senhor. Para nossa reflexão, o que posso fazer no meu círculo de influência para levar o anúncio do reino a quem ainda não ouviu? O texto é de A.C. Barro. É um dos dois autores que o pastor tem usado mais, o Noem também, e muito tem nos edificado. Louvado seja o Senhor, que a volta de Jesus não gere em nós medo, mas gere esperança. Agora sim, vamos ler o capítulo 18, que trata da profecia contra Acabe, rei de Israel. Há um paralelo no primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 1 a 12. Então, atentos a esse paralelo e atentos também a uma nota de rodapé, além da leitura de abertura devocional, sempre deixo uma palavra pastoral e o rodapé. Você deve fazer isso. Quem escreve tem que dizer de onde está se baseando. Eu estou me baseando no rodapé da BKJA. Muito bem. Passamos à leitura da profecia contra Acabe, rei de Israel. Diz assim o texto: Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Ahab, ou, como nós chamamos, Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Chorron, Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava e o persuadiu a subir com ele para atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá. Repito para você, quando falamos de rei de Israel, é ao norte. Quando falamos do rei de Judá, é o sul. É, norte e sul, né? Desde a divisão dos reinos. Então, lendo novamente, Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá. Irás, porventura, comigo lutar contra Ramote Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: Sou com tu, e meu povo é como o teu povo. Eis que estaremos contigo na guerra. Contudo, acrescentou: Rogo-te que busques primeiro o conselho de Yahvé, o Senhor. Então o rei de Israel convocou 400 profetas. Preste atenção. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhes questionou: Devemos partir e atacar Ramote Gileade? Ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam-lhe: Vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Entretanto, Josafá indagou: Não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então perceba, Josafá estava diante de 400 profetas, mas ele queria ouvir, de fato, a voz do Senhor. O rei de Israel respondeu a Josafá: Em verdade, há ainda um pelo qual se pode consultar a Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. E Mihayahu ben Inlá, ou Micaías, filho de Inlá, mas Josafá ponderou: Não digas isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou-lhe: Manda vir depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestido de trajes reais, estavam assentados, cada um no seu respectivo trono, na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então, se Yahu ben Kenaná, ou, como dizemos, Zedequias, filho de Kenaná, moldou para si um chifre de ferro e exclamou com essas. E exclamou: Com estes ferirás os sírios até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam o mesmo: ataca Ramote Gileade e serás bem-sucedido, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe anunciou: eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles, e fala o que é bom e agradável. Manda um recado, né? Concorde com os outros 400. Porém, Micaías afirmou: assim como vive Yahvé, o Senhor, o que meu Deus me revelar, isso declararei. Quando Micaías entrou na presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos marchar contra Ramote Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: atacai e sereis bem-sucedidos, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. Mas o rei retrucou-lhe: quantas vezes terei que te pedir que não me fales senão a verdade diante de Yahvé, o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé revelou: estes não têm o Senhor. Volte cada um em paz para casa. Então disse o rei de Israel: disse a Josafá, eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Deixa eu tomar meu chá aqui, irmãos. Esse chá é especificamente para a diabetes, para a neuropatia. Só um parênteses aqui. Eu te disse que ele não profetizaria nada, provavelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota. Todavia, Micaías perseguiu, dizendo: ouvi a palavra, prosseguiu dizendo: ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yahvé indagou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote Gileade e lá perder a vida? E um sugeria de uma maneira e outro de outra. Então, finalmente surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor, dizendo: eu enganarei, diante do que perguntou-lhe o Senhor: de que maneira? E o espírito respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: vá e realiza teu intento. Tu, de fato, o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses teus profetas. Yahvé, o Senhor, portanto, é quem determinou a sua ou a tua desgraça e derrota. Um parêntese agora. Irmãos, vocês precisam entender uma leve diferença, aliás, uma diferença entre a cosmovisão, a teologia judaica, e a nossa como cristãos. Para os judeus, irmãos, irmãs, O espírito mentiroso aqui é uma espécie de participante da corte celestial. Eu vou repetir: esse espírito mentiroso, que foi capacitado pelo Senhor, é participante da corte celestial. E participando da corte celestial, ele se apresenta perante o Senhor, e o Senhor até dialoga com ele: como você vai fazer isso? E ele diz: eu serei um espírito mentiroso. E Deus fala com ele: então vá e faça isso. Perceba, a diferença. Isso está mais ou menos ligado à ideia dos avivalistas do século XVIII e XIX, que vão tocar nessa ideia. De novo, depois de milênios, vão tocar nessa ideia de que o diabo não passa de um serviçal nas mãos do Senhor. E eles retomam um pouco essa ideia. O diabo estaria na corte celestial e ele seria nada mais que um serviçal. Há uma diferença substantiva, porque nesse caso ele faria parte da corte celestial. A nossa perspectiva cristã é de que ele foi expulso da presença do Senhor, expulso do paraíso. E mesmo quando Deus o utilizou, ele é utilizado como alguém que foi expulso, um pária, alguém que o Senhor rejeitou para sempre. Isso é diferente. Para os judeus, ele é parte da corte celestial. Para nós cristãos, ele não é mais parte da corte celestial. Desde antes de tudo começar, ele que engana Adão e Eva. Então, vou repetir: para os judeus, a teologia judaica, principalmente a teologia ortodoxa judaica, ele é parte da corte celestial e se apresenta até a Deus para ser uma solução no caso de um problema. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, ele não é mais parte da corte celestial. Deus pode usá-lo, sim, como um serviçal, sim, ele pode usá-lo como um serviçal na cozinha, do Senhor, quando Deus o utilizar, sim. Deus pode fazer o que quer, irmãos, quando quer, como quiser. Agora, para nós tem que ficar claro: nosso pensamento é diferente do pensamento judaico aqui. Ele não é efetivamente parte da corte celestial formada pelos anjos. Ele não é parte. Para nós cristãos. Para os judeus ele é parte, para nós cristãos ele não é parte. O que há em comum? Em comum há o seguinte, importante: o fato de que Deus, como eu disse, faz o que quiser, usando quem ele quiser, na hora em que ele quiser, segundo a vontade dele. Se ele quiser utilizar até o maligno, ele utiliza, porque ele é o Senhor. Nesse caso, os dois pontos se encontram. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Tá bem? Então, segundo o estilo, depois da palavra pastoral, eu dou um outro aporte. Segundo o estilo da poesia hebraica, o cronista nos revela a permanente prontidão de Satanás. Veja, é uma característica hebraica, judaica. O maligno está de prontidão para enganar, roubar e matar, como pai da mentira. Você vê isso em Jó, capítulo 8. Iavé permite soberanamente, esse é um outro ponto em que estamos juntos. Deus é soberano. Iavé permite soberanamente que o engane aqueles que não insistem em dar ouvidos à palavra de Deus, aqueles que preferem a mentira e a falsidade em vez de seguir a verdade. Deus espera que, por meio da decepção e do sofrimento, tais pessoas venham reconhecer a graça e a misericórdia salvadora do Senhor, ainda que possam ser salvos desse mundo de malignidade e enganos. Sendo assim, é pela boca de falsos profetas que o espírito mentiroso age com poder para seduzir até os crentes, ainda que em nossos dias, ainda em nossos dias. Satanás usa de ilusões, inverdades, apregoadas pelos falsos profetas como uma de suas poderosas e mortais armas. Os espíritos, as pessoas, o que dizem e fazem, os espíritos nas pessoas, prefiro dizer aqui, corrigir o texto, os espíritos através de pessoas que acabam dizendo e as pessoas acreditam e fazem essas coisas, devem ser avaliados mediante o que orienta a palavra de Deus. Você entendeu? Os espíritos são usados pelo maligno para que eles digam e façam segundo aquilo que engana, aquilo que leva à morte, aquilo que leva ao distanciamento completo de Deus. Por isso, nós precisamos avaliar os espíritos. Isso é importante. Mediante avaliar os espíritos, como, pastor? Segundo o que orienta a palavra de Deus. O profeta do Senhor demonstra humilde coragem, mas a malícia e a insolência caracterizavam Zedequias. Micaías foi para a prisão. Preste atenção. Começa o sofrimento dos profetas, né? Micaías foi para a prisão por causa da verdade, mas Acabe foi para a sepultura por causa da mentira. Repito, Micaías foi para a prisão por causa da verdade, mas Acabe foi para a sepultura por causa da mentira, da crueldade e do engano. O profeta de Deus, antes de tudo, tem plena fé e convicção na palavra do Senhor. Irmãos, o que eu disse para vocês é algo que você precisa estudar se deseja se aprofundar nessa questão dos pontos mencionados, se o espírito maligno é um serviçal na cozinha de Deus e faz parte da corte celestial, como dizem os teólogos judeus, ou se não faz parte, como dizem os teólogos cristãos. Aí você precisa entender, estudar Kabbalah, não é Cabala, viu? É Kabbalah. Você precisa se aprofundar na Torá, no Talmud, na Kabbalah. Aí você vai poder entender. Se você não procurar aprofundar-se, é claro que eu estou fazendo uma devocional rápida, mas se você não procurar entender, você vai ficar perdido nessa questão. Então é importante, eu recomendo que você se aprofunde. Um dos problemas da igreja no mundo inteiro, no mundo inteiro, particularmente no Brasil, onde nós temos uma salada mista, é, cada um fala uma coisa, nós temos no mundo inteiro uma falta de docentes. E porque não temos, bons docentes, nós temos um problema sério na formação dos novos teólogos, dos novos pastores, que não ministram com profundidade a palavra do Senhor para a igreja, e a igreja cresce, disforme, a igreja cresce raquítica. Ela tem muita gente, mas sem qualidade. Esse é um problema. Como resolve, pastor? Com docência. Como resolve? Com docência à luz da palavra do Senhor. Tá bem? Fica aí a minha sugestão. E agora a última parte do texto, depois do versículo 22, que disse: vou ler o 22 e aí vou na sequência até o final. E o Senhor pôs um espírito, olha só a ideia judaica. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses teus profetas. E Yahvé, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota. Versículo 23 em diante. Imediatamente Zedequias, filho de Quenaanã, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou: como o Espírito do Senhor me deixou para falar a ti? Ao que Micaías respondeu: tu verás, no dia em que tiveres que vaguear de um aposento ao outro, a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação: pegai Micaías, levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: assim diz o rei, prendei esse homem no cárcere e sustentai-o somente a pão e água até que eu volte em paz. E Micaías ainda concluiu: se voltares em paz, Yahvé, o Senhor, não falou por mim. E disse mais: ouvi todos do povo as palavras que ora os proclamamos. Também chega um momento em nossas vidas, irmãos e irmãs. Há momentos em nossa vida, nós podemos dizer até momentos decisivos, momentos cruciais, lembrando da cruz, onde você tem que se posicionar. Se você não se posicionar, você vai ver a igreja totalmente desfigurada. Você tem que se posicionar, porque se você se posicionar, o Senhor usará a sua vida. Se você se esconder, mentir, Deus não poderá usá-lo. Mas se você se apresentar como os profetas que nós vamos ver, os profetas maiores, os profetas menores, nós vamos ver que eles se posicionaram. E há um momento em que todo cristão, há alguns momentos em que todo cristão tem que se posicionar. Essa é uma postura profética. Uma das coisas que eu mais admiro na missionária Vivian Lopes, ela enfrenta, tem enfrentado no Dia das Bruxas, aconteceu isso, ela se posicionou na escola, em outras situações, ela se posiciona. Então, isso é uma coisa que eu admiro, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que se posicionar. Se você ficar assistindo, você vai ver a desgraça no meio da igreja e no meio do nosso povo. Então, agora, a parte final, como eu disse, a profecia se cumpre e Acabe morre. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, vestes os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutareis nem contra os soldados, nem contra os oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, enquanto os capitães dos carros avistaram a Josafá, imediatamente deduziram: eis que vem aí o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou a Yahvé, o Senhor o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o final da tarde, e ao pôr do sol morreu Acabe. Repito, ao pôr do sol morreu Acabe. Que Deus nos abençoe, tanto nessa questão da percepção da corte celestial, como na fidelidade à palavra do Senhor, numa postura profética. Em que sentido? No sentido de anúncio da palavra de Deus e denúncia daquilo que é contra a vontade do Senhor. Porque aquilo que vem da parte do Senhor se cumpre, e aquilo que não vem da parte do Senhor não prospera. Por isso, Acabe acaba morrendo, a profecia se cumpre e Acabe morre. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe a todos nós e nos fortaleça para nós andarmos segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a paz para sempre, nós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.